foi de repente a gente ter se encontrado. Me deixou tão contente. Como é que você pôde dizer tantas coisas em um olhar? Mas só quem ama escuta, que as palavras não falam. Só quem ama entende, que as rosas exalam. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado e te amar vai ser pra sempre e te querer eternamente. Eu sei que nada vai nos separar. Sinto que valeu a pena ter te esperado, apesar dos problemas. Como foi difícil, por tantas coisas tivemos que passar. Mas só quem ama entende, em seus passos, e que nada na vida acontece por acaso. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado. E te amar vai ser pra sempre. Eternamente, eu sei que nada.